Cliente, reporte Farol de Itapuã, Guardião 06. Só 9908 para pushback acionar. Isso é para 2010, ajuste na 011, autorizado LS, reporte estabilizado. 3.012, reportará estabilizado o 6212. Papá, cancelado aos 4.5, da presente, curva imediata à esquerda, autorizado base pela direita. Afirmativo, imediato para a esquerda, autorizado base pela direita, dono 7, vai reportar continuando base para final, Luiz Kenk Papá. Luiz Kenk Papá, reporte na final, baixado e travado. Vai reportar na final, baixado e travado, Luiz Kenk Papá. Luiz Kenk Papá, confirme o pátio para qual era a taxi após o pouso. Afirmativo, vai prosseguir para o hangar da Bata. Cliente, hangar da Bata, Luiz Kenk Papá. Indo para o solo. Tango Mike Índia, prossiga. O momento tá, não será possível. Vai ter que aguardar um pouquinho aí, uns 5 minutos. Na final, o trem é fixo, o Papá Tango Whisky e Anti-Papá, confirma o vento, Torre? Papá Tango Whisky e Anti-Papá, livre pouso 997, o vento no momento 080 graus, 09 norte. Cliente autorizado, 997, Whisky e Anti-Papá. Para o pushback, acionamento 19287. Coordenando, o que pediu solo ou Airbus 330 da Air Portugal já presta a passar a retaguarda? Após a passagem do mesmo, tem livre pushback e chame para o táxi. Chegou o 9287. Torre, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. No vertical de Itapuã, intenciona pouso no Graia. Guardião 06, tem condições de dar presente e aproximar para o pátio do Graia? Afirma. Guardião 06, autorizado dar presente curva à esquerda, é aproximação para o pátio, reporte na final do mês. Dá presente direto ao pátio e reportará na final do mês o Guardião 06. Whiskank Papá no solo aos 49, livre, autorizado backtrack e táxi até o pátio da Bata, reporte livre na pista. Autorizado, Papá. Guardião 06, informo que há uma aeronave para pouso, não, no 7, a pressa de manobras. Confirma para o Guardião 06? Guardião 06 corrigindo. Há uma aeronave aproximando da final da 10, apresse manobra, por favor. Ok, visual vai agilizar aqui, não vai interferir com a final da mesma. Oi, boa noite, Xané 6212, final 10, baixar o trabalho de vista. Xané 6212, continue a aproximação, aguarde, aguarde autorização de pouso, vento no momento 070 graus 092. Informa um tráfego aproximando da final da 17, não interferirá na sua aproximação. Ciente, 6212. Boa noite. Bate 1 no Índia Alfa, 10895, no ponto de espera total 9908, uma boa noite. Poste na final do PAT. Cortar a PAT do Guardião 06. O vento no momento 070 graus 099, reporte em solo controlado, nenhum tráfego a reportar. Ciente, reportará solo controlado, Guardião 06. Bisquinha que só está visual com o mesmo livre de frequência. O Xané 6212 confirma baixar travado. Nativo, servida. Baixar o trabalho. Puxa, né? 6212, livre pouso na pista 10, vento 070 graus 099. Livre pouso na 0, 6212. Vamos controlar, 06. Guardião 06, no solo 52, livre frequência. Já. 287, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 1, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, o total 9908. Total 9908, mantenha o ponto de espera. Aí mantenha o ponto de espera, total. O Tango Mike Índia no portão 4 da escuta? Gente, tem um tráfego da Gol agora para passar a retaguarda, um Boeing da Gol. Pedi que, assim da passagem do tráfego da Gol, agilizar, na medida do possível, o reboque, que tem dois tráfegos para que nos próximos minutos vão pedir pushback aí no gate 1 e no 2, e tem um tráfego no pátio 3 também. Então, assim, se vocês puderem agilizar na medida do possível esse reboque para a gente liberar. Salvador, buenas, o Sr. 3600, descendo para 150 na Mari. Sr. 3600, boa noite, chega da Mari, dessa via para 2000 pés, ajuste na 011. Descendo para via 2000 pés, pode com a Duna da presente, e das funções. 121, décima noite. 219, boa noite. O Tango Mike Índia, né? Escuta. Mantenha ponto de espera. 928. Primeiro, o Tango Mike Índia vai aguardar mais um pouco para iniciar o reboque. Agora realmente vai ficar complicado aí devido aos tráfegos que a gente tem aí para manter o fluxo. Salvador, boa noite, 3305, tem informação, autorização para Recife. Xané 6212, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa para manter antes da Juliette, né, 6212. Lotan 3305, pronto para a cópia Recife, tem que levar uma alta. Lotan 3305 para Recife, autorizado nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-8-95, aciona 5530, TAM 3305. Autorizado para Recife 330. Decola da 1-0 com curva à esquerda, Puca, transição Caju, operou 50 aerovia, controle 19-8 e a torre 1-9-3-5, passando 3.5530. Confirmando a frequência da torre 1-18-95, TAM 3305, chame para puxar acionamento. 18-95, chame para puxar acionamento. Janer 6212 vai prosseguir via Juliette para o gate 09. Juliette 09-6212. Salvador, boa noite. Papão Romeu, Papá, Hotel Delta, passo 220 para o Ouro Rico Delta com alta. Papão Romeu, Papá, Hotel Delta, chegada Mari, dessa via para 2000 pés, ajuste 10-11. Total 9908. 19287, autorizado a NEM, mantém cabeceira 10. Autorizado a NEM, mantém 10, pronto. Salvador, total 9908. Total 9908, contato radar, ficou para 320 na saída da EL. 320 da EL, total. Ou 9287, autorizado a decolar, pista 10, vento 070 graus, 08 nós. Autorizado a decolar, pista 10, 9287. No Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, chame a torre 1-8-95, ajuste 10-11. Uma boa noite. 9287, decolado 0100, chame controle 119.8. 119.8, gol 9287, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 9287, decolada AEL, passando 1700 metros. Gol 9287, contato radar, formar nível 360, perfil da AEL. 360, perfil da AEL, gol 9287. Total 9908, na escuta? Prossiga. Foi direto o bridge? Direto o bridge, obrigado. O gol também pode voar direto o bridge, gol 9287. Gol 9287, mantenha a saída guarda de condenação. Entendi, gol 9287. Tá, 3600, autorizado ILS, sem pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, sem pista 1-0, 3600. Completo individual, pode considerar a restrição em TAP? Afirmativo. 3600. Gol 9287, né? Escuta. Afirmativo. Deverá manter a saída, não foi autorizado pelo Centro Recife, voar direto ao bridge devido ao tráfego de segurança. Gente, gol 9287. Dorsan 3305 no portão 612 para o pushback e acionamento. Então 3305 no 06, autorizado, chame táxi. Autorizado, lixão para o táxi 3305. Decolado ao 04, chame controle 119.8. 119.8, obrigado, bom trabalho a todos. Controle Salvador, Rio 5972, decolou na Dael Leda. Rio 5972, contato radar, sua para nível 320, saia Dael. Vamos ativar a extensão para o 320 na Dael, Rio 5972. Total 9908, chame Recife 1251. 125, décima 1, total 9908. Rio 5972, voe direto Leda. Na proa de Leda, Rio 5972. Gol 9287, chame Recife 1251. 251, uma boa, 9287. Então, faz aproximadamente 5 minutos. Guardamento exercício. Hotel Delta, redução para 200 nós. 200 nós, reduzindo, pega para Hotel Delta. ILS, está 3600. Está 3600, chame Torre 1895. 1895, boa. Papá, Hotel Delta, autorizado ILS, reporte estabilizado. Portar estabilizado, Papá, Hotel Delta. Salvador, buenas, UTAN 3600, baixar travado, passando em GCA. UTAN 3600, tráfego avistado, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, UTAN 3600. A 2000 pés, via, ajuste 1011. UTAN 1011, deve vir o azul 4107. Otan 3305, 163, a boa, 3h30 de autonomia, alternando Natal, para o táxi. Otan 3305, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 10, no 1, uma boa noite. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, Otan 3305, obrigado, boa noite. Oxaner 6224, não escuta? Escuta 6224. Chanel 6224, coordenando com a equipe de solo para guarda-passagem de Airbus da TAM, a retaguarda, e após tem livre pushback. O Chanel 6224. Livre push após o TAM na retaguarda 6224. Avisa o localizador, Papa Hotel Delta, Campo Aviso. Papa Hotel Delta, chame Torre 1-18-95. 1895, obrigado. Torre, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, 2 milhas para a Índia Serra. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, continue a aproximação, confirme intenções de pouso na 10, na 17. 17, após o Simbra, vamos cancelar. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, ciente, aponte para cancelamento. Chamará, obrigado. 074, autorizado a Daniel, e mantém cabeceira no zero. Cancelou, vamos cancelar e base pela direita da 197 para pauta delta. Carro meu para pauta delta, da presente, curva esquerda, autorizado, base pela direita, reposte na final, baixado e travado, cancelado aos 1-1. Gente, chamaram a final 197. 3600, livre no solo aos 1-1, chame solo no 21-9. 219, boa. Autorizado de colapso, no 0, vento 080 graus, 099. 72, chame Recife, 1251. 79, 72, chame Recife, 1251, obrigado. Botão 3305, pode ser 10, estamos prontos. Botão 3305, autorizado, NEA, e mantém que é do 0, 10. Mantém 90, 3305. Sete quatro decolado aos 1-3, chame controle 1-9-8. Controle 1-9-8, gol 1-9-1-0-7-4. Final 17, baixou, travou. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, livre pouso 1-7, vento 080 graus, 099, confirme o pátio para o Corota que serve. Pátio da Bata, tem livre pouso 1-17, Papá Hotel Delta. Dá a liberação do... gate por tráfego da companhia. Aguarda. Sim, gate 4 guardando, no perfil da Elgo, no 074. Oxenéia 6224, está com 100 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterno Salvador para o táxi. Oxenéia 6224, táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 1-8-95, ajuste 10-1, uma boa noite. Táxi via Índia Alfa, do ponto de espera da 10, torre 118-95, Oxenéia 6224. Tango Mike Índia na escuta? Tango Mike Índia na escuta. Afirmativo, você poderia coordenar a equipe de solo para fazer o pushback com a cauda voltada para o terminal e deixar livre a entrada do gate? Pra, a aeronave da empresa já está aguardando para ingressar. Positivo, liberar o gate 4 para o 300, obrigado. 305, decolado aos 1-4, chame controle 1-9-8. Boa noite, obrigado. Salvador, Oxenéia 6224, pronto, pode ser da 10. Oxenéia 6224, autorizado a NA e mantém cabeceira 10. A Lima tem no 06224. Tony, boa noite, hotel 3305, na subida pouca. Andrés 305, contato radar, soa para nível 330, sai da PUCA Aracaju. PUCA Aracaju, 330, tá, 3305. Azul 4107, autoriza DLS, que pista 10, reporte estabilizado. Autorizou DLS, sim, vai reportar estabilizado 4107. São 3600, ingresso via Juliette para o gate 04. Juliette, gate 04, obrigado, eu acompanho a companhia. Final 6224, autorizado decolar, pista 10, vento 080 graus, 11 nós. Livre decolagem, 6224. Meia 224, decolado 217, chama em controle 119.8. Chiner 6224, contato radar, suba para nível 190, saída Pucajamo, Aracaju. Em ascensão a 190, saída Pucajamo, Aracaju, Chiner 6224. Uma 074, chame Recife, 1251. 1251, go 1074, grato. Azul 4107. Azul 4107, Torre 118, decimal 95. Chama Torre 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107, estabilizou o sinal de 7.2 milhas. Azul 4107, confirma embaixada travada. Afirma, embaixada travou. Azul 4107, livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 099. Autorizou pouso, Azul 4107. Gol no 643, boa noite, chegada Bonf, desço para 4 mil pés, ajuste 1091. No 3305, chame Recife, 2685. Recife, 2685, muito obrigado. Azul 4107, no solo 24, livre à direita, chama solo 1.9. Olha, Drax, chama solo 19. Chanel 6224, chame Recife 2.085. 1.285 ou chame 2.24. Salvador, Azul 4107, Azul 4107, táxi via Alfa, que vai ingressar via Juliette para o pátio 3. Alfa, ingressando pela Juliette, pátio 3, Azul 4107. Descendo Juliette, o azul 42, ficaram. Feito. O 4207, confirma a fase de ingresso Juliette, qual é o lote? É. Pátio 3, posição 07. Pátio 3, 07. TAM 3152, chega da mar e desça via para 2000 pés. Correção, a proa de TAP descida autorizada para 2000 pés, livre da restrição. Matiu, livre da restrição, Sereta 11, boa noite, desce para 2000, a proa de TAP, TAM 3152. Salvador, muito boa noite, chegou no 7 no 4, 6 Alfa. Para o controle, prossiga. É, eu vou no 7 no 4, tem que dar informação Alfa. Isso, mantenha 3000, ajuste no 0, 1 no 1, aguarde LS X-Ray, vou no 7 no 4. Gay 3.011, mantém 250 nós na descida? Copiou o voo no 714? Não copiei não, prossiga. Não, mantém velocidade reduzida, o centro pediu para reduzir para 250 nós. É o número 3 na aproximação, mantém então 250 nós, tráfego pra frente aí, vai ser o Airbus 320 da TAM. Posição 12 horas a 9 milhas. Gente, mantém 150 nós, voo no 714. Voo número 3, autorizado final LS, descendo até 2000, ajuste permanece no 091. Vazio, reportado estabilizado, voo no 643. Completo, aceitando, voo 1643. Colete final LS, M torre 118.95. 2.95. Sol Salvador, boa noite, voo 1643, longa, avistando. 1-643, tráfego avistado, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 09 nós, confirma baixado travado. Vou confirmar daqui a pouquinho. Gente, 1-643. Ótimo. Vai checado agora, 6 milha 2 de Serra, vou no 643. Vou no 643, ciente, livre pouso, no momento vento 080 graus, 109. 080, quando zero, livre pouso, 643. Autorizado aqui na LS. Tá, 3152 autorizado em LS, depois está na estatizona, tá? Bono 714, em redução 1909. 190 nós, Bono 714. Bom 719, obrigado. Bono 643, Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette, gate 03. Bono 643, no 714, autorizado final ILS. ILS, chegou no 714. Complete final LS, M Torre 11895. 295, boa. Boa. Olha, o PAN 3152, estabilizando o localizador glide da ILS da 10. PAN 3152, confirme baixado travado? Ainda não, mais um segundo. PAN 3152, tráfego avistado, continue a aproximação, reporte baixado travado. Vento no momento 080 graus, 08 nós. Voltará, machado checado, grato. Externo, embaixo checado, tá 3152. PAN 3152, livre pouso, pistão 0, vento 080 graus, 08.